192 Salvador, é o Mago of Mike. O último chama todos? Papapapá, Mago of Mike. Mago of Mike, você. Ok, amigo, decolou aqui de Lauro de Freitas, vai seguir pro Jardim de Alá. Vai manter 500 pés, mas antes vai fazer um sobrevoo aqui em Lauro de Freitas, ok? Ciente, o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike na escutada da torre. Prossiga, amigo. Firme posição, por gentileza. Sobrevoa aqui 9 e 3. Ciente. Olha, eu vou na 9 do 3. Vou na 9 do 3, bom dia, intenção em Guarulhos, 360. Firma, 360, com a informação papapá. Afirmativo, 983, 360, nível autorizado, Guarulhos, Zulu 21 na rota. Decola no 0, primeira curva direita, prefira saída Arbor, após elefone, intercepta Zulu 21. 5405 ao transponder, o controle em 1 no 9.8, com 9.3. De Minas Atlântico, a intenção é cruzar a cabeceira 28 e seguir pelo litoral até a Vila Geral. Gente, o Mike Golf Mike está autorizado com o cruzamento da cabeceira 28, reportando o eixo o eixo 1028 livre, o Mike Golf Mike. Confirme se o transponder está acionado. Está acionado 0104. Sim, estou visualizando agora. Mike Golf Mike autorizado com o cruzamento, reportando o eixo na 028 livre. Mike. Mike livrou o cruzamento. Sente Mike Golf Mike. Controle em 119.8. Mike, graças a Deus. Salvador, é o Mike Golf Mike. Golf Mike, frequência do controle 120.8. Ah, ok, 120.8. Controle Salvador, é o Mike Golf Mike, bom dia. Mike Golf Mike, prossiga. Só quem está no cruzamento aqui da cabeceira 35. No litoral, a manter 500 pés, destino é Jardim de Alá, acionado 0114. Mike Golf Mike, manter 432, 500 pés. Mike. Confirmando. Chanel 6140, mesmo. Gente, a aguarde o meu 140, cópia 350 Recife. 30 segundos eu pago cópia. Torre de Salvador, gol 260, último dia. Gol 1260, sua identificação chega da Mari, desça para o 050. Informação foi pro gol 260. Gol 260, chegada da Mari, desça para o 050. Chegada Mari, a torre está assistindo para o 050. Afirmativo, a frequência do controle alterou agora para 120.8. 1208 e mantém o transponder 5405, é isso? Afirmativo, o transponder mantém. A única alteração é a frequência. Certo. Poxa, né, 1140 na escuta para cópia? Poxa, né, 1140. 1140 Salvador Recife, autorizado nível 350 via Upper Whisky 58. Decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5422 no transponder e o controle em 120, décima 8. Sandra, você vai pro controle, né? 120, décima 8. 1-2-0-8. Gente, chamei 1-4-0, autorizado 350 para... Decolando a pista 1-0, saída PUCA, transição Caju, transponder 5422, controle 208. Correto, 04 função, é push quando pronto, estacionamento push. Sim, Salvador. Salvador, Salvador, agora 397, informação papá. 1397, papá. Informação em curso agora em Quebec, a única alteração foi o altímetro, que opera 120, décima 8. Pronto pra cópia, 360 com Gwen. Pronto pra cópia. Uno 397, Salvador Congonhas, autorizado nível 360 via Upper Zulu no meia. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Terceira saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo Romeu, India Delta Eco, onde intercepta a rota Zulu no meia. 5420 no transponder e o controle em 120, décima 8. 120.8 é o controle, Uno 397. 360 autorizado para São Paulo. Via Upper Zulu 1 no meia, decolada 10, curva direita, da Euleda, Leda DCC Bridge, intercepta Upper Zulu 1 no meia. 5420, 20.8, 1 no 397. Correto, portão 03, é após quando pronto, tracionamento push. Atorei. Papa Mike pro Gente, Lima Papa Mike, repórter aí do Salvador. Então 05, prossiga. Fique atento para o tráfego mantendo 510 ou um Robes 44. Você falou da BAC. Mike, Golf, Mike, do Six. Tem frequência livre. Lima, papá, Mike, não recebe seu transponder. Bravo, Índia, companhia. Papá Mike na escuta do controle. Dia 05. Gente, eu posso estar vendo tá? Gente, Guardião 05. Bravo, Índia, companhia. Frequência do solo. Prossegue na descida após Mario, gol 260. Gol 260, desça para 2000 pés, ajuste no 0-4. 2000 liberado das restrições de altitude, ajustado 1014, ou 1260. Papa Mike, prossiga. Leão, Golpa Mike, reporte, está no hospital. Leão 40, puxa bem, estacionamento 04. 0, autorizado final LS, reporte estabilizado. Autorizado final LS, reporte estabilizado no 260. Controle Salvador, bom dia, está 3896, gente da Papá, possibilidade de coordenar a prova de Itapa. 3896, sua medicação chegada a Mário, desça para o 050, mantenha a chegada. E desce para o 050, no perfil da Mário, mantendo. Salvador, Salvador, eu vou no 397, feedback e acionamento no 3. Suficiente com o 397, é o número 2, temos um cena autorizado, à sua esquerda, aguarde. Aguardando. Torre Salvador, bom dia, Guardião 05. Guardião 05, autorizado curva esquerda, base pela direita, final da 17. Informe se tem, se deseja direto pátio do Gré. Estou autorizado, direto pátio do Gré, Guardião 05. Autorizado pátio do Gré, vento em Salvador 090 graus 099, esquina Gama 014, porta no céu do outro lado, Guardião 05, autorizado pátio Gré. 1-0-4, apontarado no solo controlado, pátio Gré, Guardião 05. Localizador, gol 1260. Gol 1260, chame torre 118-6. 118-6, até já. O táxi, eu chamei a 6140, 3 horas e 40. Meu bem fechou com 99, eu treino a Natal. Táxi em frente, Índia, no ponto espera, chama torre 118-612, altímetro 1-0-1-4-6-1-1-4-0, do Xené. Índia 1862, ponto espera, 1-0-1-4. Seu solo aos 38, eu estaciono na frequência livre, Guardião. Livre, exato. O pushback, acionamento 03 do portão. 4235, desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no 4. Para 4000 com ajuste no 0 no 4, 4235.